Vai, fogo, fogo. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho.